seremos por tua graça. Bendito, Senhor, sempre fiéis nós por ti lutaremos. Com teu poder, ó Jesus Salvador, sempre fiéis, irmãos, a que sejamos. Sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sentir. Sempre fiéis, irmãos, a que sejamos. Sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar. Nós te louvamos, pois tu que fizeste.